andrecedesmoral.com.br. Papai, mais um abraço, um bonzinho. E o do Piseiro e MC Martão. DJ Henrique de Ferrão. Alô, Henrique, chegou fim de semana. Cadê tuas amigas pra forrar e beber cana? Chegou a sexta-feira, é dia de desmantelo. Fuma cigarro ao contrário, bebê e rasga dinheiro. Alô, Henrique, eu tô com duas amigas. Cadê Bill e o Wildep? Queremos fazer festinha. Chama o Bill e o Wildep. Nessa resenha maluca, tem sofrer nós que vivemos. Alô, Henrique, eu tô com duas amigas. Cadê Bill e o Wildep? O nome dele é Dave Miami. Grava aí, Matheus Mix. Alô, Henrique, chegou fim de semana. Cadê tuas amigas pra farrar e beber cana? Chegou a sexta-feira, é dia de desmantelo. Fuma cigarro ao contrário, bebê e gastar dinheiro. Alô, Henrique, eu tô com duas amigas. Cadê Bill e o Wildep? Queremos fazer festinha. Chama o Bill e o Wildep. Nessa resenha maluca, tem sofrer nós que